O nosso tema de hoje, a fatalidade da morte. O assunto de morte é sempre um assunto, eu não digo delicado, mas normalmente é um assunto que ninguém quer comentar muito, ninguém quer falar muito sobre isso, mesmo sendo uma fatalidade sobre um certo ponto de vista, a gente vai vivendo e vai deixando aquilo um pouco para o dia que acontecer. Eu disse que é um ponto de vista, né? E pontos de vistas, cada um de nós tem os seus, baseado naquilo que nós temos como experiências dos nossos lugares de visão sobre as coisas. O que que é morte? Falando sobre isso, e todo mundo sabe o que que é morte? Morte simplesmente é cessação da vida. Mas de que vida? Porque nós sabemos que nós continuamos vivos depois que desencarnamos. Então, não existe morte ali. A morte, como falada, é morte física, morte orgânica, cessação desse aparelho orgânico que não tem mais condições de continuar existindo e, por isso, cessa as suas manifestações. Simples, né? É um processo que nós já passamos várias vezes e vamos passar tantas quantas nós estivermos ainda reencarnando sobre a Terra. E fatalidade. Fatalidade é tudo aquilo que não pode ser evitado. E aí também é bem interessante a gente pensar o que que pode e o que que não pode ser evitado. Essa morte física, ela não pode ser evitada. Porque nós nascemos, temos uma trajetória de algum tempo, determinado para cada um, diferente, e chega no fim, acontece esse evento que é o desencarne. Então, sobre esse ponto de vista, é uma fatalidade. Mas sobre um outro ponto de vista, não é uma fatalidade, porque fatalidade a gente entende muitas vezes como uma coisa que não tem como mudar. Ela já vem programada e é aquilo e deu. Sobre esse ponto de vista também, que seria aquele conceito de destino que a gente já ouviu tantas vezes, o que que é esse destino ou essa fatalidade que ocorre na forma como ocorre na questão da morte? Se nós observarmos ao longo da nossa vida, sem puxar encarnações anteriores, mas só ao longo dessa nossa vida, nós vamos tomando alguns caminhos, escolhendo algumas situações da nossa vida que provocam outros acontecimentos. Ou seja, nós, a cada momento nós estamos plantando alguma coisa e estamos colhendo os plantios anteriores. Onde existe fatalidade nisso? A fatalidade é na questão de que se eu planto determinada coisa, eu colho a mesma coisa que eu plantei. Não vai ser diferente. Aí entra a questão do livre-arbítrio, então. Porque eu falei de plantar e de colher. Todo momento nós estamos escolhendo alguma coisa, fazendo escolhas, optando. Tem um termo que é vulgarmente empregado de forma incorreta, por isso vulgarmente, que é o termo karma, que nós tentamos muitas vezes justificar os acontecimentos que ocorrem na nossa vida ou na dos outros, dizendo, é o karma. Tinha que acontecer dessa forma, tinha que passar ou está passando. É uma forma muito simplista de tentar explicar algo que é muito complexo, muito detalhado. E quando a gente fala do livre-arbítrio, ele a cada momento ele vai compondo o que que vai acontecendo, ou o que que vai formando até esse karma. Todo o nosso conjunto de experiências e de escolhas, eles vão determinando as coisas que vão acontecer na nossa vida. Algumas delas chegam num ponto que realmente só pode acontecer daquela forma como nós assim criamos. Por isso que é livre-arbítrio, que nada mais é do que escolher, do que optar. A fatalidade tu não tem escolha. É aquilo e deu. É só aceitar. Só que durante toda essa nossa vida, em muitos momentos nós fazemos escolhas sem perceber, sem estarmos presentes mentalmente naquilo que nós estamos fazendo. Estamos escolhendo daquele formato de automatismo. Continuamos fazendo algumas coisas de forma automática, sem colocar a consciência ou esse poder de escolha tão forte que a gente tem nas nossas mãos. E aí a gente vem para uma nova encarnação, uma nova oportunidade que nos é dada, que não é para pagarmos ou não é para nos castigar pelos erros que nós cometemos, mas sim nos oferecer uma nova chance de aprendizado. Todos nós estamos aqui hoje numa experiência física para termos novos aprendizados, muitas vezes sobre coisas antigas, sobre situações que nós já passamos e por algum motivo não conseguimos aprender. Então estamos de novo nessa escola da vida para fazer esse processo. Parece simples, só que nessa proposta de aprendizado que nos é oferecida, muitas vezes a gente aceita e aprende e vai adiante. Mas muitas vezes a gente não quer aprender. A gente quer continuar fazendo do mesmo jeito. Quer continuar sendo o mesmo. Quer que tudo se modifique, mas eu quero ser o mesmo. Eu quero que as coisas sejam melhores, mas eu quero continuar sendo igual. Não funciona. E a gente sabe que não funciona dessa forma. A gente vai se enganando, vai cometendo alguns erros ainda repetidos e as coisas vão acontecendo. Imagina que hoje é possível fazer uma cirurgia numa criança ainda dentro do ventre. Ou seja, ela está trazendo alguma questão anterior a essa vida. E nós, muitas vezes, quando reencarnamos, nós nascemos fisicamente perfeitos. E ao longo da nossa vida, nós vamos cometendo alguns exageros, vamos chamar assim, nos intoxicando pela alimentação inadequada, álcool de forma exagerada, o fumo. E se a gente quiser, a gente pode fazer uma lista enorme de várias coisas que nós estamos jogando para dentro, sem nos preocuparmos com as consequências que isso vai gerar. Isso está nos levando para uma fatalidade, que muito provável a gente venha desencarnar, muitas vezes por algum problema gerado por essa forma de conduta. Então, fatalidade como um destino, ele acaba não existindo. Mas como uma escolha, sim. Ah, mas eu não queria isso. Então eu teria que ter feito diferente. Eu teria que ter consciência um pouco mais apurada para fazer escolhas melhores ou para, pelo menos, não fazer, que também já seria uma grande coisa. Mas é parte desse nosso processo de aprendizado, porque nós ainda gostamos muito mais dessas nossas sensações do que da questão espiritual. E como seres encarnados, que nós somos espíritos encarnados, nós estamos sendo sujeitos às leis espirituais e às leis materiais, às leis físicas. As duas atuam sobre nós, porque somos espíritos, leis espirituais, mas dentro de um corpo físico, leis materiais. Então tudo aquilo que eu falei de colocar para dentro, na questão orgânica, gera um desequilíbrio. E o universo todo, ele prega a harmonia e o equilíbrio. Cada vez que nós, de alguma forma, desequilibramos, nós somos chamados para uma nova oportunidade para reequilibrar. E a gente tem sempre o exemplo, né, de quando nós éramos pequenos, quando nós éramos crianças, de como as coisas aconteciam, como nós aprendíamos. Quando fazíamos alguma coisa errada, éramos orientados a fazer direitinho. A vida é muito assim. Deus tem uma lei que é igual para todos, leis universais, leis humanas, leis divinas. E veio depois, há muito tempo atrás, aquele que nós chamamos de modelo, que é Jesus, e deixou dito para cada um de nós como é a forma que nós temos que trabalharmos dentro dessa nossa oportunidade. Mas ainda é uma lição que nós não temos ainda muito interesse, né? Então, a gente ainda vai colhendo algumas coisas que não queremos ou que não nos agrada. Mas essa é só uma etapa. A vida física que nós temos hoje, ela é só uma etapa. O nosso aprendizado, ele é eterno e contínuo. E como eu disse, a vida continua. Então, não tem problema. Vamos continuar aprendendo e estamos ainda matriculados nessa escola.